Prima ponta Sulubana Namboroque. Olubana Namboroque. Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu pai Xangô. Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu pai Xangô. Pedra rolou, nana boroque. Pedra rolou, sarava pra Xangô. Pedra rolou, nana boroque. Pedra rolou, sarava pra Xangô. Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu pai Xangô. Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu pai. Xangô, quem é fio de fé, bate cabeça lá no bongá. Oi, Cajira, no bongá. Quem é fio de fé, bate cabeça lá no bongá. Minha mãe, toma conta do nosso povo. Na fé de sangue, Naná Boroque, vai tomar conta de todo o nosso terreno. Viva Naná Boroque, na fé de sangue. Viva! Saravá, viva! Viva Naná Boroque!